Tocco violão, a gata que toca, aprende que dança. O bongo dele não faz lambança. Minha cultura é minha herança. Levo isso sempre na minha lembrança. Minha confiança me deu liderança. Hip hop é mais que uma vingança. Então escuto o grito do gueto. Que suspeito é um tiro no peito. Pra briga de ano, eu sou sempre suspeito. Na frente da tela, só lágrimas sem possibilidade. O rap gaúcho falando a verdade. Na frente da autoridade, sem piedade. Na doideira da minha loucura, que cura não me procura, mas que loucura. Me deram a doença, mas nunca encontraram a cura. Da norte a sul, a leste, oeste, noroeste, sudeste. O rap que virou uma peste, em apenas um teste. Sem cash, maquete, reflete, não promete, acontece. Sem estresse, relaxa, tua mente esquece. O sistema te enlouquece, tu envelhece, desaparece. Nada muda, tudo igual, só piora conforme o ano. Foi destravado todos os canos. Sintetizador macabra, grata tímpano com fone. Te dando a onda do clone, LSD no microfone. Slow, onda sonora, dub, step com xilofone, drum and bass, sigo crazy. Smig no codinome, Naya Bing, Afrobeat, City, cultura existe. B-boy, DJ, grafite, barreiras, pulo no flip. Na suíte, eu sigo de street igual gramática. Combinando manobras como palavras rimática. Coloco a mente em prática, a ideologia é uma tática. Importante como estudo da matemática. Guitarra metálica, distorce o timbre, delay na caixa. Efeito, repetição, kick dub no beat encaixa. Seu talento, talento, falta de argumento. Enciclopédia da música, passando conhecimento. Um vinil na vitrola mostra a essência que vem de dentro. O samba de Jair, Jorge Ben, tem o meu respeito. Raiz, Tim Dom Dom, FQV, movido a THC. Nos beats do Alan G, quero ver o reggae da Jamaica prevalecer. Na contenção de Mike na mão, Smig e eu lado B. Thank you.